Gol 922, pode prosseguir o táxi, está visual com a aeronave aqui na esquerda, está gol. Após a aeronave livrar o setor, ingresso pela Juliette, portão 62. Está ciente, após livrar o setor, ingresso pela Juliette para o 62, gol 922. Serão 63 e no 2, solo 17, direito, 12 na décima 9. 12 na direita, 63 no 2. 4298, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 99. Livre pouso na 1 no 0, azul 4298. 136, sem identificação, via mar e desce para nível de voo 050. Identifico 4663, vai descer via mar e confirma. Afirmativo. Desce via 4663. Falei que algum funcionário da companhia deve chegar aí para balizar. Não sei, obrigado. 1861, 4-4. Salvador, voo 1434, bom dia. Prossiga o próximo acesso, a Maria está livre. Dois 7, desça até 2500 pés, ajuste na 03, tráfego posição 1 hora, 4 milhas. Rumo sudeste, mantendo 1.500 pés. Ciente, descendo para 2.500, 5.2.1.7. Salvador azul, 4.2.9.8, está livrando. Até o 08, portão 08 na minha escuta, azul 4298. Até o 08, azul 4298. Na 101434. Madonna, bom dia, tá 3663. Consiga. Só uma pergunta, eu sei que a gente tá meio adiantado aí. Ou a nossa rota vai ser via até o Whisky 50? O destino é Guarulhos? Afirmo. Afirmativa, por isso 50. Tá legal, obrigado. Com 2-7, autorizado final ILS, XR, pistão 0, rapaz estabilizado. Autorizado final ILS, rapaz da Fala Salvador, Golf Oscar Papá informa término do reboque no pátio 3, posição 9. Gente, boa tarde. Bom dia. Obrigado. Ô, Sol, não apareceu ninguém aqui ainda não, no 612. Comandante, eu não sei se o senhor sabe, se é responsabilidade da sua companhia é balizar a aeronave aí, ok? Ok, eu tô ciente, já contactei a mesa. Forte, descida para 1.500. Os outros gays, ok. Ok, tô ciente. Cinco, dois, uma, sete, confirme pro. Tá mantendo a proa de... É de pelo. Saída de pelo. Agora é 1.45. Trip 5217, após pelo deveria proar Duna, está na proa 1.40, proa de Simbra. Ah, tá ok, estamos curvando à direita. Azul 4298, só observe o 37 da Gol ingressar no portão 6, após prossegue para o 08. Sim, após o Gol para o 08, Azul 4298. Valeu, abraço. Pista 197 Romeo, Eco India. Caraca, India. Ó, 5217, agora estabilizando no localizador. Trip 5217, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118,6 até. Torre, muito bom dia, o Trip 5217. 5217, autorizado pouso, pista 10, vento 060 graus, 79. Gente, livre pouso. Descending to fly level 140, with information India. X-ray Lima, Foxtrot 120, squawk ident, descend to flight level 060, VBOF arrival. But it seems to be cooking identity and descending flight level 060, stairway 120. Romeo, Eco India para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. Para ingresso no circuito, Romeo, Eco India, chama torre 118, decimal 6. Afirmativo. India, grato. Torre de Salvador, é o Papa Romeo, Romeo, Eco India. Está aproximando de rotatória para o Filbert. Romeu Eco Índia? Afirmo, Romeu Eco Índia. Autorizado final da 17, reporte final de 2 milhas, Romeu Eco Índia. Reporte na final de 2 milhas, Romeu Eco Índia, galera. O 91136, desce para 2 mil pés, ajuste na 013, autorizado final ILS, X-ray pista na 0, reporte estabilizado. 2013, reportado estabilizado no ILS da 10, azul, 91136. X-ray Lima, Foxtrot 120, descend to 4000 feet, QNH 1013. What is 5000 feet, QNH 1013, that way 1013? Descend to 4000 feet. 4,000, 4,000, 4,000. Gente, reporte no farol de tapão, Michael Cubita. Mais 2 milhas da 17, Romeu Eco India. Romeu Eco India, autorizado pouso, pista 17, vento 050 graus, 79. Autorizado pouso 17, Romeu Eco India. 35217, solo 27. Solo 27, libere próxima direita, 21 desse momento. perna direita, 1219, 5217. Alô, Salvador, trip 5217. Táxi Alfa Juliette para remota 13, trip 5217. Alfa Juliette, remota 13, 5217. TAN 3304, acendo identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Via Bonf 050, TAN 3304. Autorizado backtrack, qual o VAT? Vai na... pro VAT 3, na área 1, VAT 3, na área 1. Romeu com Índia, ciente, libere na próxima esquerda e chame só ali 121-209. 121-209, né, Jorge? Sim, para controle. Gente. Romeu, já me escuta até o pátio. Pátio 3. Ok, eu vou coordenar. São quantas pessoas? Ok, ciente. Inicialmente, táxi até através do portão 10, ok? Observe um ATR da TIP que vai parquear na área remota, na área na remota da, do pátio 1, após o trip, o senhor continue até o pátio 3. Aguarda no portão 10. Paulo Gol 923, centro da informação ATIS, posição 612, para autorização de tráfego São Paulo, Guarulhos. Ok, 360, prepare Dael, Leda, após Videv e aguarde cópia. 360, Dael, Leda, Videv, aguardando cópia. 923. Luiz, está na linha, observe o trip, prossiga até através do portão 10. Daí observe o trip ingressar na área remota, após o trip o seu contorne o pátio e prossegue até o pátio 3. Afirma agora visual o conceito. Eu sou o localizador da 1-0-9-1-3-6. Azul 9-1-3-6, chame torre 1-1-8-6. 8-6, boa. Salvador, boa, azul, 9136, LS, dono zero. E a 5 para nós. Ok, level 370, zone request, stand by. Livriposo, na... negativo livriposo, está com trem baixado e travado, azul, 9136. 9136, então não tem livriposo, vem 070 com 9. Livriposo, na 10, azul, 9136. Lima Fox 120, Labos arrival descent to 2000 feet, QNH 1013. Cleared ILS, final approach report, inception localizer. Okay, we descend 2000 feet, QNH 1013. Clear ILS approach, and call you back, just establish some localizer. That way, 120. Puka, transição Caju. Puka, Caju, 6312, grato. Papa Romeo de Novembro Alfa, solicita a ascensão para 2 mil pés, se possível. Autorizado 2 mil pés, Índia Novembro Alfa. Autorizado 2 mil pés para Índia Novembro Alfa, candidato. Convite próxima vertical de Itapuã. Mas que é convite para ingresso do circuito de tráfego chame Torre 198, decimal 6. Vida. Vamos ver o Mike é convite, próximo a vertical de Itapuã, desloca a aeronave na final. Mike é convite, afirmativa, tentar a aeronave na final, reposte final do ano 7. Sim, repostará a final do ano 7, o Mike é convite com base pela direita. Prossigo 923. Salvador Guarulhos, nível 360, aerovia Perisque 50, pista 10, curva direita, subida da EL, transição Leda após Leda Bidev, aciona 5006 e o controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 360, Perisque 50, decola 10, curva direita, da EL, Leda, Leda Bidev, 5006, transponde 1935, controle, gol, 1923. No 62, chame pronto. Mará, 23. American 980, ready to copy. American 980, ready to copy. Clear to Recife, flight level 370, via Upper Whisk 58, runway 10, left turn, Puka departure, Alfa Romeo uniform, transition, Squawk 5007, departure, control 119, decimal 35. American 980, flight level 370, Upper Whiskey 58, runway 10, 2,000 feet left-hand turn, Puka departure, Alfa Romeo uniform transition, Squawking 5007, 119, decimal 35 is the squawk, and we are ready for pushback and engine start, American 980. Roger, clear start engines and pushback comfort exit, 980. You copy? 980. American 980, clear push. Tower 1202006, establish and localizer. Dias 149136, livrou na. Azul 9136, bom dia, chame antes da taxa Juliette. Chama antes da Juliette, 49136. Bandeirantes, Tower 1205, Highlands 10. X-ray Lima Fox 120, clear to land, runway 10, wind 050 degrees, 9 knots. Checking landing gear. We have checked in the clear to land, 10, Tower 120. Mike é com o Vitor, solo 36, liberando próxima direita, bom dia. Fez 304 via Bonf, desce para 2 mil pés, ajuste na 013, autorizado final ILS, XAY, pistão na 0, reparte estabilizado. 2 mil via Bonf, vai repartar estabilizado na XAY, na 3304. Controle Salvador, o Papa Romeo Lima Bravo. Papa Romeo Lima Bravo Alfa, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, suporte no pitoso. Estamos mantendo 1.500 para afastar 17 milhas. Deixa eu reportar em que lugar? Baixa no Petuaçu, Lima para Volta. Eu não consegui entender, tá? A mensagem está muito baixa. Reporte no farol de Itapuã, Lima Bravo Alfa. Farol de Itapuã, Lima Bravo Alfa, reportarei. Aciona 5013 e o controle 119, decimal 35, TAN 3663. Confirmação se o transponder é o 5013, por gentileza. O azul 9136 ingressa agilizando o portão 09. 09, ingresso de 0913. Afirmativo, 3663, portão, o transponder 5013. Prontinho, então estamos autorizados, Guarulhos, 340, saída da EL, transição lenta, após direto BDEV. Pela PUIS 50, 5013 no transponder com 1935 controle, TAN 3663. Portão na ponte 04, chame pronto, do estacionamento. Tamara, 3663. American 980 taxi. Standby, 980. Standing by. Starway 120, underground 39. Leave next right and contact ground 121 decimal 9. On right and 121 decimal 9, Starway 120. Clear taxi, Juliet and Alpha, hold charts, runway 10, tower 1186, altimeter 1013. 1013, Juliet Alpha, hold short, runway 10, American 980. Ground, good morning, Starway 10, Alpha, runway vacation. Okay, Starway 120, taxi via Alpha, hold short of taxiway Juliet. Via Alpha, hold short of taxiway Juliet, Starway 10. Salvador, Ivona 435 com a Índia, autorização Ilhéus. Oi, Ilhéus, qual nível? Seu 220, 240, se eu tiver aí. Índia, November Alfa, desça para 1.000 pés, que legal na 093, corredor Interlagos, reporte na rotatória. Corredor Interlagos, reporte na rotatória, Índia, November Alfa, 1.000 pés pelo corredor forte. Trem de Juliette, vai na prova da rotatória, mantenha 1.500 pés. Sim, prova da rotatória, Júlio. TAN 3304, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18.6, está saído, TAN 3304. Solo Salvador, Oxaréa 6225, com a informação Índia, copia 340 Brasília. Número 3, para cópia, eu já tenho 320 aprovado, aceita? Afirmativo. Ok, número 3, para cópia, aguarde, Oxaréa 6225. Aguarde, meu Deus. Pisto no 0, vento 770 graus, 9 nós. Repouso 1 no 0, 3304, confirma o vento. 080 graus com 8 nós. Obrigado. Good day. Starway 120, give way to Boeing 757. After that, via Juliet, stand 11. Give way for 757, and after Juliet, stand 11, Starway 120. ...435 para a cópia. Pode chegar. Nível 220 para Ilhéus. Decola da 10 com curva à direita. Subida da El. Leda, pós Leda direto. Acione 5010, controle 1935. 220 para Ilhéus. Decola da 10, curva à direita. Da El, Leda, pós direto. 5010, transporte, controle 1935. 1435. Chame quando pronto. O Lima Victor Delta para cópia. Salvador para BH, nível 360, informe ISC 58. Pista 17, direita, subida da El Leda, pós Leda Sagaz. Aciona 5003 e o controle 11935. 11-8-6. Ciente, está passando o farol, Lima Bravo. Salvador, Lima Bravo. Lima Bravo, autorizado prosseguir uma base pela direita da pista 17. Reporte final da 17. Reporte final da 17, Lima Bravo. Chené 6225 para cópia. Tá pronto na sua escuta, minha deles. Salvador, Brasília, nível 320, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Nitsa, após conforme rota do plano, acena 5024, controle em 1935, o Chené 6225. Line up and wait, runway 10, American.